Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos no dia 14 de abril de 2011 e eu, Carlos Bonaparte, estou a iniciar consigo mais uma edição deste espaço radiofónico. Ora, hoje vamos trazer músicas raras. Ora, aliás, como é habitual, todas as quintas-feiras desde maio do ano passado. Vamos abrir com os R.E.M. e o tema Around the Sun. É uma bonita música para ouvir e para abrir esta edição número 201 deste espaço radiofónico. Vamos ainda ouvir também uma música que não chega de um trabalho que teve muito sucesso, mas este tema, Addiction, teve efetivamente pouco sucesso. Aliás, foi um dos temas que não foi single no trabalho mais bem sucedido da intérprete Kelly Clarkson. Ora, é precisamente ela que vai fechar a primeira sequência de dois temas do nosso programa. Há mais duas para conferir, aliás, há mais uma para conferir, e mais um tema, é uma edição que, enfim, que tem o mesmo tempo, mas com menos músicas. Vamos ouvir então, já sabe que os R.E.M. trazem-nos Around the Sun, quanto a Kelly Clarkson traz-nos Addiction. É a partir de agora que estas músicas começam a tocar. I want the sun to shine on me. I want the truth to set me free. I wish the flowers would leave with the voice so strong it could knock me to my knees. Hold on, world, 'cause you don't know what's coming. Hold on, world, 'cause I'm not jumping. Jumped into the ocean to believe. If I climbed a mountain, would I have to reach? Do I even dare to speak, to dream, believe? Give me a voice so strong I can. Don't know what's coming. like you're a drug. It's like you're a demon I can't face down. It's like I'm stuck. It's like I'm running from you all the time. And I know I let you have all the power. It's like the only company I seek is misery all around. It's like you're a leech sucking the life from me. It's like I can't breathe without you inside of me. And I know I let you have all the power. And I realize I'm never gonna quit you over time. Tema de Kelly Clarkson. Vamos agora ficar com mais dois temas, um da década de 1990 e outro da década de 1980. O primeiro é de 1996 e o segundo terá 10 anos a menos, digamos assim, ou foi gravado 10 anos antes. O primeiro chama-se Tu e é da belga Lara Fabian, que na altura cantava em francês. Quanto ao segundo, é de Laura Pausini, que na sua cassete gravava no ano de 1986 do álbum Sonho de Laura uma bonita melodia que dava pelo nome de Quello Scilidone Non Dicono. É uma música que, aliás, é a faixa 5 desta cassete, desta fita magnética, lado B, faixa 1, que vamos conferir então nesta edição do nosso Musicalia. São raridades, ainda que Lara Fabian já tivesse iniciado a sua carreira, mas este tema de 1996, face à atualidade, é um tema raro porque, enfim, surgiram outros tantos com tanto sucesso, muito depois, que o que está para trás de 1999 é muito pouco conhecido. Talvez seja mesmo La Différence, que por acaso é deste mesmo trabalho, mas talvez La Différence seja o tema mais conhecido da intérprete belga. Vamos à música então, Lara Fabian com Tu e Laura Pausini com... Que lo chili donne non cono... Non, ai ai, ela vai ser quase triste direitinho. Que lo chili donne non dicono. São as duas músicas então que vamos poder ouvir a partir de agora. Defi Abbiamo troppa fantasia, se diciamo una bugia, è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po', è per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Estimados ouvintes, chegamos ao final então de mais um musical. Eu sei que só vimos 4 temas, mas o próximo tem mais ou menos 10 minutos. É aquilo que se pode chamar de uma extended version. Ou extended version, melhor dizendo. Uma versão extensa, estendida, se quiser. De We've Had Enough, a música de Michael Jackson, que vai então fechar a edição de hoje. É um tema raro, lançado, após a morte do intérprete. E vamos então conferir esta mesma música, esta mesma melodia, e voltamos então amanhã para mais um momento dedicado à música calma para relaxar. Entretanto, ouvinte, quero desejar-lhe a continuação de uma ótima noite e já a seguir, Firmino Pereira traz-lhe mais um Beat Sounds. Fique bem, tenha uma boa noite na companhia da Rádio Antena Web. Até amanhã! love was taken from a young life, and no one told her why. Her direction has a dim light from one more violent crime. She innocently questioned why. Why her father had to die. She asked the man in blue, how is it that you get to choose who will live and who will die? Did God say that you could decide? You thought he didn't run, and then my daddy had no gun. In the middle of the village, when a distant land lies a poor boy with his broken toy, too young to understand. He's awakened, ground is shaking, his father grabs his hand, screaming, crying, his wife's dying, now he's left to explain. Innocently question why. Why his mother had to die. What did these angels come here for? If there for peace, why is there war? Did God say that they could decide who would live and who would die? All my mother ever did was try to take care of her kids. When innocent is standing by, why? Oh.